dia, ouvintes. Está começando mais um Notícias Quebrando, as suas 3/5 de notícias, ou seja, 30% do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje, como o Manicômio Brasil, como vocês já perceberam na entrada, vai estar pegando fogo, as notícias vão ser rápidas e rasteiras. E é o seguinte, a primeira é uma notícia muito legal, que a partir do dia 15, essa quarta-feira dessa semana, acontece a segunda edição do Transforma, Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. O evento vai acontecer da quarta-feira, dia 15, até o dia 18, e tem programação gratuita e classificação indicativa diversa, ou seja, vai ter filmes para levar o seu filho, vai ter filmes para você ver com temática mais adulta e etc. A ideia toda é representar produções audiovisuais com temática LGBT e mais. E o festival também quer promover conversas, então vão ter palestras, vai ter uma mostra competitiva, né, como é comum acontecer nesses eventos de filmes e de mostras de filmes, e também vai ter exibições paralelas que não estão concorrendo necessariamente a prêmios, mas que também vão acontecer. O evento vai acontecer no Centro Integrado de Cultura, o CIC, lá em Florianópolis. Então, se você estiver na cidade nessa semana e agora, do dia 15 ao dia 18, compareça lá para poder assistir os filmes. E um dos destaques mais legais é que o filme Bicha Travesti, o documentário da Linda Quebrada, maravilhoso. A Lin, a gente fala que a Pablo tá indo muito longe, mas acho que a Lin tá indo ainda mais longe. A Lin é tipo a Lady Gaga das trans, sabe? Tipo, ela é atriz, ela canta, ela performa, ela é entertainer. Uma musa polivalente, né, amores? Exatamente. Ela apresenta programa de TV. Meu amor, eu sou apresentadora. Porra, você apresenta. Então, se você quiser lá ver o filme maravilhoso da Lin, que ganhou inclusive 4 prêmios no Festival de Brasília, você pode ir lá no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis do dia 15 ao dia 18 para participar do Transforma. Outra notícia aqui do Brasil é que o Diego Hipólito, o nosso medalhista de prata das Olimpíadas aí, né? Ele contou em uma entrevista exclusiva para o site UOL, né, todo em primeira pessoa, bem entrevista mesmo, que ele é uma pessoa homossexual, que ele sabe disso há bastante tempo. E é um texto bem bonito, eu não sei se vocês dois chegaram a ler o texto, é longo assim, vocês chegaram a ler? Eu li. O que você achou? Eu achei lindo mesmo e eu fiquei bem tocado, de verdade, pelas coisas que ele conta, pelos relatos, tanto de coisas que aconteceram como de coisas que ele sentiu, né, ao longo da carreira por esse lance de estar aí no armário. Enfim, achei muito, muito, muito legal. E corajoso, não pela parte dele contar que é gay, mas por ele ter exposto o que há por trás, sabe? Uhum, uhum. Então, ele fala, né, que todo mundo zoava ele, porque sempre houve, né, esse comentário de que o Diego Hipólito era gay há muitos e muitos e muitos anos, desde que ele, a irmã dele apareceu primeiro pra gente, né, a Daniela Hipólito, também ginasta. E aí, quando ele apareceu, já tinha aquela coisa, tipo, ah, esse aí, né, não sei o que, blá, blá, blá, aquela coisa chata. Mas aí ele finalmente foi contar, então ele deu essa entrevista, aí ele conta como foi, né, sair do armário pra mãe, sair do armário pros pais, contar pra família toda, sobre as coisas que ele passou quando ele era mais jovem, e aí ele meio que termina, assim, numa nota legal, falando que ele escondeu durante tanto tempo porque ele tinha medo de perder patrocinadores e perder oportunidades no esporte, que a gente sabe que é uma realidade, acontece, sim, ele não está maluco. Obviamente a gente sabe que em alguns esportes tidos como, abre 1 bilhão de aspas, femininos, é menos, né, existe uma homofobia menor, então patinação, natação, ginásticas, né, existe um estereótipo, então acaba que o estereótipo machista faz com que as pessoas sofram menos machismo, muito louco, mas enfim, ele contou tudo e contou sobre como foi ir pra uma balada pela primeira vez de cara limpa, sem óculos escuros, sem chapéu, sem medo de que reconhecessem ele, falando que se alguém perguntasse quem ele era, ele estava preparado finalmente para dizer quem ele era e tal. Então a gente vai deixar o link para a matéria do UOL para vocês lerem tudo, é bem legal. Houve uma certa conversa na internet sobre o fato de que uma das frases que o Diego fala no texto dele é que ele não vai levantar bandeiras, e isso gerou um certo desconforto entre as pessoas. Eu não senti necessariamente que o levantar bandeiras que ele tá falando é do tipo panita, sabe? Eu acho que eu senti uma coisa meio do tipo, olha, eu sou uma pessoa normal, eu quero viver como pessoa normal, não mudou nada, eu já sei que eu sou gay há muito tempo, minha família já sabe que eu sou gay há um certo tempo. Então, assim, eu não quero do tipo, eu não vou virar amanhã Ellen Page, sabe? E o que eu acho que é honesto, no mínimo, da parte dele. Então, sei lá, esses são os nossos 2 centavos sobre o assunto. Um beijo pro Diego e boa sorte nessa vida, que você não perca oportunidades como acontecem com tantas pessoas. Beijo, Diego. Outra notícia muito boa é que a India Moore, nossa querida Angel, da série Pose, né, será a primeira mulher transexual a estampar a capa da revista Elle, americana. Ela vai ser a capa da revista de junho, né? Eles sempre liberam a capa um pouquinho antes. E ela contou um pouco sobre como foi viver, entrar em Pose, fazer os testes, né, pra Pose e tal. E como tá sendo viver em um mundo que tá cagando pra luta negra e está cagando pra diversidade. Abre aspas. Eu não sei me divertir, não sei qual é o meu restaurante favorito. Quando estou com pessoas conversando sobre o dia delas, fico pensando o que elas poderiam estar falando, como não estão falando sobre a desconstrução da supremacia branca agora, como não estamos tentando salvar as pessoas trans. Não sei se sou eu ou se não estou apenas pensando em tentativas para ser livre, encontrar segurança para mim e outros como eu. Então é uma entrevista bem forte, aparentemente. Temos que esperar aí sair a revista Elle. Mas já podemos acompanhar algumas fotos. E assim, India Moore é maravilhosa e está cada dia mais maravilhosa. Então assim, e cada vez mais rica e poderosíssima. Exatamente. E se Deus quiser, só papéis maravilhosos daqui pra frente. E a segunda temporada de Pose está aí, ó, toque, toque, toque, batendo a nossa porta. Exatamente. Inclusive, uma notinha rápida sobre temporadas de Pose é que a Netflix Europa vai exibir a segunda temporada de Pose, no mesmo esquema que eles fazem com Netflix, com Drag Race e com outros programas, que vai passar na TV. E o canal de TV europeu que vai passar Pose vai ser o Netflix. E aí o pessoal já tá louca no Twitter, querendo que a Netflix Brasil entre nesse barco, então vamos acompanhar. Eu acho difícil porque o FX aqui é bem forte, né? O canal FX no Brasil. Enfim, por último, uma notinha aqui é que uma artista e ativista polonesa, a Elżbieta Podlesna, chamou atenção no país dela ao cobrir uma foto de Nossa Senhora e Jesus Cristo, aquelas fotos medievais, que Jesus é uma pessoinha pequena, não um bebê, sabe? Que ela pegou o halo da cabeça dos dois e pintou com as cores da bandeira do arco-íris, em uma manifestação pró-direitos LGBT. E o que aconteceu é que ela foi presa. Isso mesmo, queridos, ela foi presa. Obviamente foi uma detenção temporária, né, de acordo com a polícia, para esclarecer e responder às acusações de desrespeito aos sentimentos religiosos e dessacralização da imagem. Então ela vai enfrentar um processo ainda e ela pode ser condenada a 2 anos de prisão. Basta a gente lembrar que a Polônia é um país católico e muito religioso. E a imagem original que ela usou para poder pintar está localizada no monastério de Jasna Gorra desde o século XIV. Então é uma imagem bem famosa, bem famosa. Mas a artista meio que tá, tipo, numa vibe, eu não fiz nada, eu só usei as imagens. De acordo com ela, certamente não é um ataque religioso nem contra a fé. Como ela poderia fazer isso usando apenas uma imagem? Eu discordo dessa parte, ela pode sim fazer isso com uma imagem. Mas de qualquer forma, vamos torcer aí pra que a dona Elżbieta não fique presa, porque, né? 2019, it's time. Seguimos para o Manicômio Brasil S.A. de hoje. Nós não vamos falar especificamente das pataquadas do atual ministro da Educação no Brasil. Educação e que é economista, né? Detalhes tão pequenos de nós dois. Pois é. Apenas um detalhe, que ele é o ministro da Educação e ele é formado em Economia. Mal formado em Economia, não só pelas coisas que ele diz, mas também pelo seu histórico universitário na Universidade de São Paulo, que foi revelado para o mundo inteiro na semana passada, para quem quiser ver. Inclusive, o impacto disso foi tão péssimo que ele fez um vídeo imenso para justificar por que que as notas dele são ruins durante o curso inteiro que ele fez de economia lá na USP. É porque na universidade só tem balbúrdia, não dá para estudar. Tá mais na USP, esse antro de maconha. Se pelo menos fosse na Poli, que é só cocaína, sabe? Mas a USP... É porque cocaína é uma droga que ajuda você a concentrar, né, amigo? Exato. Aí é melhor, né? Mas enfim, não vamos falar disso. Vamos falar de mais uma continuidade de um assunto que falamos em semanas anteriores aqui no Manicômio Brasil S.A. A União, ou seja, o Estado brasileiro, a União com U maiúsculo, certo? Pode ser condenada a pagar uma multa, uma indenização de 51 milhões de reais por causa de um processo que está sendo movido contra ela própria pelo Ministério Público Federal lá no Rio Grande do Sul, que entrou com uma ação civil pública contra o Estado brasileiro por, e eu abro aspas, ilegal veto, censura, imposto à peça publicitária do Banco do Brasil, denominada Selfie, fecha aspas. É isso mesmo, amores. Talvez o Estado brasileiro vai ter que desembolsar 51 milhões de reais para o Ministério Público por causa da outra pataquada. Eu amo essa palavra, por isso eu vou usar ela sempre para definir esse governo. Combina, né, amores? Depois da censura, de fato, que o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Banco do Brasil fizeram em conjunto a esta peça publicitária aí em vídeo para promover a conta fácil digital do Banco do Brasil. Lembrando que existe uma questão rolando pela internet aí na ala da desinformação, né, que assola as redes sociais e os aplicativos de mensagem, dizendo que não houve censura. O que houve foi uma mudança de ideia, porque o dinheiro que ia ser alocado na propaganda vai ser alocado em outra coisa. Gostaria de deixar claro que, se o filme existe, é porque esse dinheiro já foi gasto. Sim. True. Uma questãozinha, assim, de lógica muito básica. O vídeo continua circulando com muita força nas redes sociais, inclusive ele reaparece quase que diariamente nas minhas timelines, desde que saiu essa notícia, e tudo isso está gerando todo um rebuliço dentro do Banco do Brasil enquanto empresa. Muitos setores, principalmente, obviamente, o setor de marketing do Banco do Brasil, está pensando em organizar alguma espécie de ação interna para revogar esse tipo, o poder de decisão que o presidente da República tem nos assuntos internos do banco, porque eles acham que isso é um precedente muito perigoso, principalmente na área de comunicação, tanto externa quanto interna da empresa e de outras estatais, é claro. Resta ainda saber se isso vai ser levado a cabo legalmente, como o Ministério Público do Rio Grande do Sul está fazendo. Obviamente continuaremos a acompanhar este caso, porque eu não vou mentir, eu sei que isso é dinheiro de contribuinte, mas eu queria muito que essa multa fosse dada. Continuando na editoria de multas e condenações... Amo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve uma condenação que o Bolsonaro estava carregando aí há vários anos, e aí recorria, e aí subia de instância, Pois bem, manteve uma condenação de Bolsonaro pelas declarações homofóbicas e racistas que ele fez lá em 2011, ou seja, 8 fucking anos atrás. Por 3-2, os desembargadores da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio decidiram manter a pena, que é o pagamento de uma multa por danos morais coletivos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, no valor de R$150 mil. Eu acho pouco. Não sei vocês. Também. Pouquíssimo. essa multa é a pessoa física Bolsonaro, não ao cargo de presidência, nem à União, né? Sim, sim, porque é um processo que tá rolando aí desde 2011, né? Então é Jair Bolsonaro indivíduo, cidadão. CPF. Exato. Não é CNPJ, Presidência da República. As declarações em questão que são pertinentes a esse caso, elas foram proferidas, vamos dizer assim, numa entrevista a um extinto programa da TV Band. Chutem aí qual é. Começa com C e termina com C. Isso aí tem um Q no meio. Na época, o Bolsonaro, que ainda era um deputado federal, disse, entre outras coisas, lembrando, foram declarações racistas e homofóbicas, mas esta frase específica acabou ficando famosa, em que ele disse que ele nunca teria filhos gays porque eles seriam bem educados. Vamos continuar também acompanhando, porque como isso ainda está no nível da Câmara Civil do TJ do Rio, significa que Jair Bolsonaro ainda pode recorrer e tentar subir a instância do caso para o nível federal. O que seria suspeito e perigoso, mas estaremos acompanhando. Ainda falando de Bolsonaro e racismo, a internet inteira está falando sobre isso, nós também vamos falar. A entrevista, risada do Chaves, né? Entrevista que Bolsonaro deu a Luciana Gimenez, mais risadas do Chaves, no programa dela chamado Luciana by Night, mais risadas na Rede TV, mais risadas. Nesta entrevista, tô fazendo aspas aqui com os meus dedos, num determinado momento, Jair Bolsonaro disse que o racismo é uma coisa muito rara no Brasil. Luciana diz, isso aí não cola mesmo. Isso é uma citação direta, tá, gente? Não estou parafraseando. E aí, Bolsonaro diz que o tempo todo tentam jogar o negro contra o branco no Brasil. Não precisa disso. E eu tô, sinceramente, de saco cheio desse assunto de racismo, disse Bolsonaro. Para esta declaração, Luciana Gimenez nada mais fez do que concordar veementemente e dizer que é verdade. Nem sei o que falar agora, gente. Não tem muito o que dizer. É isso, né? Duas pessoas brancas, ricas, extremamente privilegiadas. E burras. Minimizando o racismo e tentando tornar este assunto, esta matéria, como uma coisa extremamente trivializada e que não merece atenção, né? Essa é praticamente a história do Brasil, encapsulada num momento. Mas a parte boa, entre aspas, dessa história é que já tem várias organizações, tanto ONGs quanto organizações de juristas, advogados, profissionais de comunicação, pessoas do movimento negro, que estão, além de soltar, obviamente, textos, cartas, notas de repúdio, pensando em maneiras de viabilizar um processo contra Bolsonaro, Luciana Gimenez e a Rede TV por causa deste episódio. Mais um processo aí pra gente torcer, né? Pra dar certo. E sobre uma questão que eu acho importante para as pessoas aqui que estão acompanhando, assim, imagino que os nossos ouvintes acompanhem, mas prestem muita atenção nessa campanha de TV que o Bolsonaro está fazendo, principalmente sobre a reforma da Previdência e falando merda nos intervalos, né, como aconteceu agora, que ele está fazendo em todos os canais, basicamente, com vários apresentadores. Então a gente já teve a entrevista com o Silvio Santos e agora essa com a Luciana Gimenez. Já estão aparentemente gravadas com Ana Hickman, Faro, Ratinho, Datena e pessoas dessa estilo. Nossa, gente. Pois é. É só o lixo tóxico. Solta a sirene aí de Chernobyl. E lembrando, quem tá pagando isso é você. E eu. E todos nós. Então, se você quiser pegar tochas, vamos juntos. Eu tenho gasolina. Lembrando que, como o Telo disse, a gente tá pagando. Mas como assim? O presidente tá indo aparecer na TV. Não. Isso é uma campanha publicitária oficialmente financiada pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto para divulgar a reforma da Previdência. Além das entrevistas de Bolsonaro, que já está rolando essa tour, vão ficar aí aparecendo de maneira recorrente nos programas dos apresentadores que a gente citou, inserções de merchan, sabe? Herbalife, cogumelo do sol, iogurteira Top Term, neste formato. E tudo isso vai custar 40 milhões de reais aos cofres públicos. Que é pouco dinheiro, dá pra comprar só 2, 3 deputados ali pra votar na Previdência, né? Na verdade, dá pra comprar um, porque essa é exatamente a cota de emenda parlamentar que o governo está prometendo para cada deputado que apoiar a reforma da Previdência. Ah, então é pouco dinheiro, é pouca coisa. Dá nada, não. E disseram por aí que o orçamento do governo estava na pior. Se isso está na pior, porra, quem quer dizer tá bem, né? Obrigado, Luísa Marilac. Maravilhosa. Uma última divulgação aqui pertinente ao Manicômio Brasil, uma dica do nosso queridíssimo ouvinte, Edgar Severo Torres, lá de Santa Catarina, que tá sempre aí divulgando a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram. Sim. Um beijo pro Edgar. Beijo, Ed. Beijo, Edgar. Ele deu uma dica aqui pra gente passar. A gente vai passar tanto hoje no Notícias quanto depois no The Libraries Open, porque vale muito a pena. Se você vai estar em Brasília nesta semana aqui do dia 13 de maio, vão acontecer duas audiências públicas extremamente importantes. Uma no dia 15, às 2 horas, lá na Câmara dos Deputados, que se chama Propostas Legislativas sobre os Direitos LGBTI+, e uma outra no dia seguinte, no dia 16 de maio, às 9 da manhã, lá no Senado, chamada Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTI-fobia. Importantíssimo que neste momento, especialmente, eu nem sei como esses eventos estão acontecendo, confesso, mas eles estão sendo realizados, obviamente, numa parceria do Congresso Nacional, Câmara e Senado, com a Aliança Nacional LGBTI e a Rede Trans, que é a Rede Nacional de Pessoas Trans e Travestis. Então, se você vai estar em Brasília nessa semana e puder participar dessas audiências públicas, por favor, vá lá. Se possível, conte pra gente. Mande uma mensagem, mande um áudio, mande um vídeo. Fale pra gente como é que a gente foi. E aí, quem sabe, a gente consegue inserir e trazer esse relato pros nossos ouvintes. Obviamente, a gente vai deixar o link com todas as informações desses dois eventos aqui na descrição deste episódio do Notícias Quebrando. É isso mesmo, gente. E agora nós vamos para o boletim Greg Reis, o seu drops de notícias, fofocas e atualidades relacionadas a RuPaul's Drag Race e outras coisas parecidas. Esse é o nosso Boletim Greg Reyes especial Met Gala. Então, nessa última segunda-feira, dia 6 de maio, aconteceu o Met Gala, que, pra quem não sabe que porra é essa e ficou se perguntando ao longo dessa semana, é um evento beneficente anual que o principal objetivo... Tem outros objetivos, né? Como mostrar as pessoas e fazê-las gastar dinheiro, mas basicamente o principal motivo é arrecadar fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Arts em Nova York. O Costume Institute, ele fica no Anna Wintour Costume Center, que é uma das alas do museu, que é voltada para a moda, basicamente, de uma forma bem simplista dizendo, e que recebe o nome da editora-chefe da Vogue, que todo mundo conhece aí, ou já viu aí a contraparte ficcional dela no filme O Diabo Veste Prada. Ou, né? Ouviu a música da Azealia Banks. Ou a música daquela cantora, né? E ela é também a chairwoman, digamos assim, a presidenta aí deste evento desde 1995. Então, a Met Gala acontece sempre na primeira segunda-feira de maio. O primeiro foi em 1948, foi um jantar à meia-noite, e a contribuição fixada para as pessoas que queriam participar do evento era $50. Já a de 2019 foi de $30 mil, né? Então, todas aquelas pessoas que vocês viram ali desfilando pelo tapete do Met Gala pagaram $30,000 para estar lá. ou as marcas que essas pessoas estão usando pagaram. Ah, não, valor. Sim, mas a rigor, cada cabeça ali valia 30 mil dólares, né? Cada ano o Met Gala tem um tema, né? Que é definido de acordo com o tema do ano ali do Costume Institute. E é de bom grado que os convidados se vistam de acordo com esse tema, que em 2019 foi Camp, que é uma palavra aí que a gente já conhece muito, porque a gente assiste RuPaul's Drag Race há 11 anos, né? E que geralmente define algo exagerado, teatral, artificial e não necessariamente brega ou cafona, como é o caso do kit. Certo, designer? Exatamente. Ok. Bom, muitos e muitos looks foram comentados aí, né? Como aquela performance de 3 looks da Lady Gaga, a Katy Perry de chandelier e depois de hambúrguer, a Celine Dion muito louca, o Jared Leto, o Darren Criss, a Florence Welch, a Janelle Monáe fazendo a Monique Hart, o Ezra Miller, a Lupita Nyong'o, o Michael Urie. Inclusive, break news. Janelle Monáe e Lupita Nyong'o são oficialmente um casal. Ah, são mesmo? Sim. Porque tava rolando um boato que elas tinham se pegado no Met Gala. Glória a Deus. Olha isso. E aquela outra garota, como é que era o nome Tessa dela? Tessa Thompson. Tessa Thompson, não tá rolando mais? Acho que não rolou mais. Olha só. Eu ainda não estou tomando essa notícia como oficial, gente. As evidências são muito fracas pra mim. Bom, de qualquer forma, tá aí a fofoca. A gente tá na parte de fofoca, é uma fofoca. A gente quer... É uma ótima fofoca, uma fofoca esperançosa, inclusive. Bom, a gente shippa, né? Então vamos ver. Exato. Mas enfim, a gente vai nos ater aí as nossas queens, porque afinal esse foi o primeiro Met Gala, de acordo com as minhas fontes, com participação oficial, digamos assim, de drag queens. Não acho que foi o primeiro que uma drag foi, mas foi o primeiro com grande expressão. Então, é assim, foi o primeiro que a Violet Chat, que foi convidada, e não o boy que faz a persona Violet Chachki. Entende? Sim. Esse que foi o rolê. Quem tava lá, né, desse universo Drag Race, eram duas das maiores fashion queens aí do reality, goste você delas ou não, que são a Aquaria e a Violet Chachki. E quem estava também lá foi no caso, RuPaul. A Aquaria foi com um look aí criado pelo John Galliano. E a Violet Chat, que tava usando um look do Jeremy Scott da coleção de outono 2018 da Moschino. E, enfim, ambas foram muito criticadas por esses looks, mas a gente vai chegar lá. RuPaul estava out of drag, né? Foi com aquele look meio pirulito, meio sei lá o que. Era meio que uma zebra on nested. E, obviamente, muita gente falou, nossa, mas a RuPaul, num evento desse, não se vestiu de drag e tal. E a RuPaul deixou claro, mais uma vez, algo que a gente já sabe há muito tempo, que a RuPaul só faz full drag quando ela é muito bem paga por isso. E, nesse caso, ela não estava sendo paga para estar no evento. Ela pagou para estar no evento, né? Então... realmente ela não ia montada. E como acho que foi o Telo que levantou isso no The Libraries Open da semana passada, que a gente estava fazendo a transmissão justamente enquanto acontecia o Met Gala, a gente até comentou alguns looks em tempo real. A RuPaul tá num processo aí de divulgar sua nova empreitada midiática, que é o seu talk show chamado RuPaul, que começa agora em junho. Então ela estava lá de fato como o RuPaul, o artista, apresentador, entrevistador, cantor e entertainer, e não como a drag queen RuPaul, que agora é realmente só de fato, é só uma das várias personas aí. A drag queen agora é só um job do RuPaul. Exato. Inclusive, tem aqui uma curiosidade que eu achei nas minhas pesquisas, é que a última vez que a RuPaul foi fora do contexto se montar para gravar os episódios de RuPaul's Drag Race A última vez que ela apareceu em drag foi em 2012, quando ela se apresentou no Mardi Gras de Sydney, na Austrália. Isso foi antes, foi depois do show com a Lady Gaga? Isso foi em 2012. Eu não lembro quando foi o show da Lady Gaga, o especial dos Muppets. Eu acho que foi mais ou menos nessa mesma época, talvez algum tempinho depois. É, não lembro. Antes disso, ela tinha se montado para um evento de autógrafos em 2007. E em 2004, para cerimônia de premiação do Hall of Fame. Mas é isso, basicamente o que fica dessa lição é que RuPaul se monta agora uma vez a cada lua vermelha, né? E a Violet Chat, que foi entrevistada, né, pra falar sobre o fato aí de ser uma das primeiras drag queens a participar de um Met Gala, a ser convidada aí pra um Met Gala. E foi perguntado a ela se ela sentia algum tipo de pressão por ser uma das primeiras drags e indivíduos não conformes de gênero a andar por um tapete vermelho tão, tão estimado, digamos assim. E ela disse que tem muitas queens que arrasariam no Met Gala e mereciam essa exposição e visibilidade, mas só eu tava disponível. Não, tô brincando. Que merecia essa exposição e visibilidade. E então parece realmente muita pressão representar minha comunidade de maneira assim tão visível. Eu só espero que eu faça um bom trabalho. Eu pretendo tomar muito espaço e espero que seja extremamente exagerado. É sobre exagero, é sobre ser camp, então eu pretendo ser camp. Tem uma certa pressão, sim, com certeza, mas eu estou muito animada para ser uma espécie de representante do mundo drag nesse evento. Bom, o que aconteceu é que muita gente, na verdade, no Met Gala foi criticada pelo Brasil inteiro por não estar de fato representando uma estética camp. E RuPaul, Violet Chat e a própria Aquaria também não escaparam dessas críticas, né? É, RuPaul é a que tava menos pior das três. E acabou rolando aí uma grande treta, né, no Twitter, porque a Darian Lake publicou no Twitter que drag queens que não conseguem trazer o camp, né? Fazer o camp. Agora eu sinto... eu me sinto como aqueles caras héteros se sentem quando o time deles não ganha. A Aquaria ficou bastante puta e falou: nossa, obrigado pelo seu suporte, Darian. Não posso esperar por ver você no próximo ano. Espero que você coloque alguma fruta na sua cabeça e carregue um flamingo, já que você parece aí tão... que apoia tanto, que entende tanto do tema, né? Você poderia ter mantido sua boca fechada e apoiado algumas pessoas que estão tendo sucesso, mas você prefere continuar sendo você. E, enfim, a Aquaria postou mais coisas, mas aí depois ela acabou deletando os tweets, né? Inclusive porque ela foi gordofóbica em um deles. Exato. E a Darian Lake respondeu: uau, então vamos lá, duas coisas. Eu não critiquei o seu look, performance ou sucesso especificamente. Eu achei que alguns dos looks estavam acima, outros além e mais camp que outros. Além disso, as opiniões no meu Twitter são exatamente isso, minhas. Eu não vou ser silenciada. Tenha um bom dia. Um beijo. Né? Posso dizer? Darian was right. Porque não tava nem perto de camp, nem a Aquaria e a Violet não chegou nem perto. Pois é. O que é estranho, porque ela foi vestida pelo Jeremy Scott, que é a essência do camp. Sim. E o Jeremy Scott foi quem vestiu a Katy Perry, inclusive, que tava muito bem. Sim. Mas aí não sobrou roupa pra Aquaria, aparentemente. Aparentemente não, pra Violet, pra no Violet. Caso, né? Bom, quem também tava lá no Met Gala e arrasaram demais foi o pessoal de Pose, né? Então tivemos o maravilhoso Billy Porter, que provavelmente foi aí o look e performance mais comentados desse Met Gala. E ele simplesmente arrasou demais. Ryan Murphy estava lá também, belíssimo. Vestido pelo Siriano. Ah, era do Siriano aquela roupa? Que maravilhoso. Dele, da Janelle, era do Siriano. E, obviamente, também as maravilhosas Dominique Jackson, MJ Rodrigues e India Moore também estavam lá. Cada uma mais maravilhosa que a outra. Então, Se você não está assistindo Pose ou não está se preparando para a segunda temporada de Pose, you are not doing drag. Exatamente. Ou doing Vogue, ou sei lá. Eu tenho uma outra informação que aconteceu também nessa briga. Ai, conta. Que é o seguinte. Tava lá todo mundo, né, discutindo isso, essa briga da Aquaria e da Darren, durou vários tweets. E aí, sempre tem aquela pessoa que não tem nada de bom pra dizer, mas quer dar a sua opinião. Ela não consegue guardar a língua dela dentro da boca. E aí, dona Derrick Barry... Ah, a Derrick Barry também se manifestou, é verdade. Foi lá, e também não respondendo ninguém diretamente, postou... No camp, ponto final, still drag. Ponto final. Um, não sei porque ela tava dando a opinião dela, porque ela não tinha nada a ver com a discussão. Uhum. Dois, ninguém questionou em momento algum se não era drag que as que estavam fazendo. Três, sai, Derrick Barry. Ninguém liga pra você e ninguém se importa. Aí eu fiz um tweet, retweetando esse tweet da Derrick Barry, falando, quando você não tem nada de bom pra dizer, você devia ficar calado. Ela foi lá hoje e deu um like no meu tweet, é isso. Você tá brincando. Sim. Gente, olha o Ego Search, gente. Escola Laganja Estranja de Ego Search no Twitter. Exato. Bom, se por acaso você não viu os looks do Met Gala, ou só viu um aqui e outro ali, a gente vai deixar um link também no nosso post, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, com... todos os looks do Met Gala, inclusive destas pessoas todas que citamos agora. E pra terminar, eu conto que RuPaul teve mais um momento de humanidade essa semana no The Late Show do Stephen Colbert, né? Tava lá a Anne Hathaway sendo entrevistada e ela tava falando um pouco sobre os programas de TV que ela costuma assistir, então Game of Thrones e outras coisas. E aí o Stephen perguntou, tá, mas tem alguma coisa que você assiste em que as pessoas não morrem? E ela falou que ela gosta muito de assistir Drag Race, porque é uma coisa que faz ela se sentir feliz e ela se diverte, e que ela acha o RuPaul incrível e tal. E aí o Stephen Colbert falou, ah, eu vou entrevistar o RuPaul amanhã. Você gostaria que eu mandasse alguma mensagem pra ela, alguma coisa assim? Ou pra ele, não lembro se ele usou masculino ou feminino. É, e aí ela falou, ah, eu não sei, porque acho que se eu encontrasse RuPaul, eu não ia saber o que falar. Só ia ficar falando, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí teve aquele momento, pois muito bem, olha só quem está aqui. Aí entra RuPaul correndo no palco e a Anne Hathaway fica chocada. Me pareceu uma reação muito autêntica. Eu não acho que ela esbarrou com RuPaul nos bastidores antes, não sei. Prefiro acreditar que ainda existe um pouco de autenticidade na TV, né? Ela é atriz, né? E aí aconteceu justamente isso. Ela começou a chorar e ela só falava pro RuPaul, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí eles dois sentaram tal, e o Stephen perguntou, ah, você tem mais alguma coisa pra falar pro RuPaul? E ela só ficava, ah, eu te amo, eu te amo. E você, RuPaul, você tem alguma coisa pra falar pra Anne? E aí a RuPaul vira e fala, girl, you are the winner of this week's challenge. Shantae, you stay. E aí a galera vai à loucura. E aí a Anne Hathaway conta que uma das coisas que ela mais gostou em toda a história de Drag Race foi a evolução da Monet Exchange entre a Season 10 e a Season 11. Creio que ela quis dizer All Stars 4, mas a gente também fica confuso, hein? A emoção não permitiu o raciocínio correto, né? E é isso que eu tenho hoje pro Greg Race. Eu vou deixar também no nosso site um outro link, porque aconteceu uma coisa muito legal essa semana na segunda temporada de Drag Race Thailand, que a gente não vai falar porque vai ser um grande spoiler para quem está assistindo a temporada ou para quem ainda pretende assistir a temporada 2 de Drag Race Thailand. Então tem um linkzinho lá no nosso site. Se você não se importa com os spoilers, você pode clicar e ver do que estamos falando. Eu adorei essa propaganda da RuPaul no Stephen Colbert. Foi uma aula de publicidade. É, né? Porque o talk show tá vindo aí. Exato. Né? E Anne Hathaway continua sendo uma fada da atuação, né, Morris? Exato. Princesa da G9 é maravilhosa. Eu achei que você ia falar uma farsa, mas... Não, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa real. Aliás, vocês podem me perguntar o que, que essa notícia tem a ver, né, com o Met Gala. Bom, a Anne Hathaway tava em O Diabo Veste Prada, que é basicamente um filme sobre Anna Wintour. E... ah, outra coisa que é importante ressaltar dessa participação televisiva é que foi Anne Hathaway se torna aí a terceira pessoa que RuPaul abraçou em um ano, né? Teve Plastic Tiara, teve aquela outra garota daquele programa que eu não lembro. E agora Anne Hathaway. Então, a cota de abraços da RuPaul por anos está esgotada. Anne Hathaway, nossa eterna Fantine dos Miseráveis. Fantine Tó, do Rouge. A Fantine deve chamar Fantine por causa da personagem dos Miseráveis. Né? Acho que todas, né? Acho que não tem muito outro motivo pra uma pessoa pra se chamar Fantine. Chamar Fantine. É tipo a Demétria. Óbvio que ela tinha que ter alguma inspiração direta pra esse nome. Não a deusa grega. O Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G, do Universa, da Aliança Nacional LGBTI via Edgar Severo Torres, do BuzzFeed, do Garage, da W Magazine, do Subreddit RuPaul's Drag Race Drama. Gente, não tinha no Drag Exclusive, eu tive que ir no Reddit. Da Vulture e do maravilhoso N. Lucon, que está de volta pra valer, pelo visto. Sim. E do site Twitter também, que é onde essas tretas tudo acontece. É verdade. E o Bolsonaro fala muita merda também lá. E as indicações, gente? Quem começa hoje? Hoje eu posso começar. Eu tenho duas indicações. Minha primeira indicação é uma coisa bem rapidinha, que nessa última quinta-feira foi meu Nivers. Ai, parabéns, Mouse. Obrigado, meu amor. Parabéns, Telinho. Feliz 30. Obrigado. E aí que decidi conhecer a hamburgueria baseada em Harry Potter, né? Inspirada em Harry Potter aqui em São Paulo, que é o Vassoura Quebrada. Fui lá junto com meu esposo. No Rodrigo, caso eu. Rodrigo Leite Caetano Cruz. E aí que eu amei aquele lugar é incrível, fica ali em Perdizes, é uma hamburgueria e a ideia toda é brincar com vários conceitos de Harry Potter, assim, então as bebidas, né, as bebidas alcoólicas são poções e aí tem toda uma coisa teatral de você montar a bebida ali na hora, as bebidas brilham. E todo mundo te chama de bruxo. E pra você chamar o garçom, você não precisa chamar, você só levanta a varinha na mesa. Eu achei maravilhoso. E assim, e a comida é muito boa. É muito, muito, muito gostosa. Sim. Então, aconselho todos a irem. É um lugar bem, bem legal. Se você é fã de Harry Potter, obviamente, tem um apelo muito maior. E assim, deu pra perceber que eles têm possibilidade de fazer coisas muito mais legais quanto mais tempo passar e o lugar prosperar, assim. Então, como eu gostei muito, quero muito ir lá. Inclusive, eles têm brindes fofos pra quem é aniversariante. Então, verdade. Caso você queira ir lá comemorar o seu Nivers, eu dou essa dica. Eu tô chocado que você não falou da identidade visual do... Ah, não, é tudo maravilhoso. Tipo assim, a identidade visual de tudo é incrível. Eles têm posters e cardápios e coisas que eles fizeram, que são obviamente inspirados nos designs do Mina Lima, né, o estúdio que faz todas as artes visuais de Harry Potter, mas com a cara deles, assim, dá pra você ver que é deles, não é Mina Lima, e não é, você não vê que é deles porque é mal feito ou alguma coisa assim, é porque tem uma identidade própria, sabe? Eu achei legal, eles adicionam coisas brasileiras aqui e ali, assim, nos comentários, então é muito fofo mesmo. E tomem a cerveja espumante, espumosa? Cerveja espumosa. Que é o equivalente da cerveja manteigada, né? Que acho que isso deve ser... A gente tava discutindo isso. Deve ter muita coisa que é trademark. Sim. E eles sim. deram aquela adaptada. Então é cerveja espumosa, não a manteigada. Exatamente. E é uma delícia. É um milkshake de creme com açúcar mascavo, com canela. É muito bom. É uma delícia. Muito bom mesmo. Essa foi a diquinha rápida. E a outra diquinha, que é uma diquinha cultural... Que é, eu li um livro maravilhoso, que eu comprei, assim, eu fiquei interessado no livro, e aí aquele botão da Amazon lá do compre com um clique, eu caí no bait, e aí arrastando a página eu sem querer cliquei, e comprei o livro, mas não me arrependi, porque ele foi primeiro só R$6, super baratinho, na Amazon eu comprei pro Kindle, e é, o livro se chama O Alto da Maga Josefa. Que é um livro nacional, a autora é a Paola Lima Siviero, saiu pela editora Demi Blunt, que é a editora lá da Lady Sibila, que já participou do Anticast, que é bem famosa no Twitter e tal, tá sempre tretando lá, maravilhosa. E o livro, ele é... Imagina o seguinte, imagina Van Helsing, só que se ele se passasse no sertão nordestino do Brasil. Eita. É exatamente isso, assim, o livro é maravilhoso, conta a história do Toninho e da Maga Josefa. O Toninho é um caçador de demônios. E assim, é muito isso, assim, eu não sei o que... Porque é um livro muito curtinho, eu não sei o que descrever mais pra não estragar a história. Mas é basicamente uma história de caçador de vampiro, de exorcistas e tudo mais. Se tudo acontecesse no sertão brasileiro, assim, do negócio. É muito legal. E porque eu estou citando o Alto da Maga Josefa agora, especificamente essa semana? Porque eles ganharam o prêmio Leblanc. O livro, a Paola e a Demi Blunt ganharam o prêmio Leblanc na categoria Romance Nacional de Fantasia, Ficção Científica ou Terror. Então, parabéns pra Paola Limas Vieiro, parabéns pro pessoal da Demi Blunt, parabéns pra Lady Sibila. E assim, gente, leiam o livro, comprem, a gente vai deixar o link aqui pra vocês comprarem na Amazon. Se vocês tiverem Kindle, é só R$6. Mas ainda que você não tenha Kindle, você pode comprar e ler no aplicativo do Kindle no seu celular ou no aplicativo do Kindle no próprio computador. Como é super curtinho, você não vai perder nada da experiência lendo em outra plataforma que não seja o próprio Kindle. Mas eu aconselho muito porque é muito divertido para quem gosta dessas coisas místicas e vampiros e monstros e caçadores, assim, é muito legal. Arrasou. Leia o livro, veja o filme e compre o disco. Exatamente. E valorizem autores nacionais. E a minha indicação hoje é muito simples e direta. Assistam a quarta temporada de Lucifer na Netflix. É a melhor temporada da série de todos os tempos até o momento. Simples assim. Vale a pena mesmo, Cairo? A gente tá reticente. Vocês assistiram as outras três? A gente assistiu as duas primeiras. Então continuem. A terceira é mais difícil, porque a decisão deles de estenderem a temporada de 13 para 20 e poucos episódios não foi boa. Não foi uma boa decisão. Mas a temporada, a quarta temporada, que é a primeira temporada da série na Netflix, tem 10 episódios. Ela é realmente muito boa, excelente. Os roteiros voltaram a ter uma qualidade aí parecida com a da primeira temporada. E por causa da volta ao lance dos 10 episódios, não tem filler. Absolutamente sem fillers. E por causa de certas liberdades, vamos dizer assim, que o fato da série estar no serviço de streaming, não num canal aberto, proporciona, existem várias coisas maravilhosas que todo mundo estava esperando acontecer há 3 temporadas e finalmente acontecem nessa quarta e é absolutamente maravilhosa. É realmente a melhor temporada da série. Olha só. Lucifer, quarta temporada na Netflix. Bom saber, porque a gente tava bem assim se continuava assistindo ou não. Ó, a gente tá dentro da mesma temática, eu e o Cairo, demônios. Olha, se puxar muito, se forçar muito a barra, a minha também dá pra chegar um pouco aí. Tá. A minha indicação é o seguinte, eu não tinha indicação nenhuma pra fazer hoje, de coisas que eu consumi, sei lá, na semana passada ou essa semana. Aí eu fui lá, abri meu Evernote, né, dos discos que eu ouvi esse ano até agora. Olhei ali meu catálogozinho e achei esse disco aqui que eu ouvi recentemente, foi lançado em março, que é o disco novo do Thiago Petit, que é um cantor paulistano. E ele lançou em março o disco Mal dos Trópicos, Queda e Ascensão, de Orfeu da Consolação. Então, o que que o Petit fez? Ele fez o que basicamente muita gente já fez, né? Então, por exemplo, Vinícius de Moraes, quando pegou o mito de Orfeu e Eurídice e fez a peça Orfeu da Conceição nos anos 50. Aí logo depois saiu o filme Orfeu do Carnaval, no final dos anos 50 também. E mais recentemente o Arcade Fire resgatou também esse mito no Reflector, no disco Reflector. E então o Thiago pegou o mito de Orfeu e contextualizou com a noite e a bagunça de São Paulo. E é um Orfeu gay, né? Então ele transita aí pelo pela história de Orfeu dentro aí desse contexto da noite paulistana. E o disco, obviamente, tem alguma coisinha de samba, mas tem também muita coisa de arranjo orquestral, tem até um trip-hopzinho. Foi produzido pelo Diogo Strauss, que produziu também o... acho que foi o Rainha dos Raios, da Alice Caymmi, ou foi algum outro disco da... foi o Rainha dos Raios. E... sério, o disco realmente ele tá muito interessante, porque o Petit, lá no começo da carreira, 2012, 2010, ele fazia uma coisa que era muito... tinha um clima assim de cabaré. Aí depois ele lançou o Rock'n'Roll Sugar Darling em 2014, que é um disco de rock'n'roll mesmo. E esse agora tá realmente muito interessante pela diversidade de estilos e estéticas que ele usa para trabalhar aí, tentar ressignificar mais uma vez o mito de Orfeu. Então é um disco bastante interessante. Eu acho que, primeiro, quem é LGBT e, segundo, quem é de São Paulo, talvez aprecie aí o disco de uma forma diferente. Então vale a pena dar uma ouvida aí. E se vocês se interessarem também, ouçam o Rock'n'Roll Sugar Darling, que é um álbum que eu acho maravilhoso, é bem rock'n'roll e é bem gay também. E quem quiser ir mais atrás pode ouvir o Estrela Decadente de 2012 e o Berlin Texas de 2010. O Petit realmente é um cara bastante interessante e faz algumas coisas bem legais. Então escutem lá o disco novo Mal dos Trópicos, Queda e Ascensão de Orfeu da Consolação. Lembrando que Consolação é um bairro, né, aqui de São Paulo, né? Uma rua. Não é um bairro, mas as não pessoas é um bairro, falam, ai, vou lá na Consolação. É o bairro Consolação. É as coisas próximas à rua. Exatamente. Que é onde tá grande parte do fervo da noite, enfim, blá blá blá. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas do dia, no feed, para você ouvir no seu agregador de podcasts preferido, ou no Spotify, ou no iTunes. Você pode ouvir também no nosso site, thelibrariesopen.com.br. E na segunda, às 8 da manhã, também tem a transmissão na Rádio Sense, em sensecast.org. E se você quiser furar o seu dedo e fazer um pacto comigo, ou só deixar um comentário mesmo, você pode mandar um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio. Nas redes sociais, Twitter e Instagram, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sense, em sensecast.org, para discutir este episódio aí de RuPaul's Drag Race, né, gente? Essa coisa aí. Que até a gravação desse Notícias Quebrando, eu e Telo só vimos o finalzinho. Sim, pois estava no meu aniversário. E né, eu não vou perder horas do meu aniversário, duas especificamente com RuPaul. Ué, você está nada menos do que corretíssima. Então tá, gente, beijo, até de noite. Beijos, Mori, até daqui a pouquinho. Beijos.